Cruzo sete encruzilhadas só pra me encontrar. Me deu sete saias pra me impressionar. Pulou sete ondas no dia primeiro. Já é fevereiro e eu não vou voltar. Nem por um milagre você me merece. Vê se me esquece, não vai adiantar. Se eu sou teu sonho, você é pesadelo. Já passou seu tempo, trate de acordar. Se por baixo eu não irei, se tu